sei que Pedro negou Jesus antes de carregar a cruz. Quando o galo cantou lá fora, Pedro então se lembrou da hora, porque disse Jesus assim, e cumpriu-se agora em mim, e chorou. Parece que vejo Pedro negar, pensando que os homens viessem matar. Quando uma criada lhe perguntou, tu pareces um deles, e ele negou. Ainda três vezes a criada voltou, mas Pedro com medo também não falou. E ela voltando e Pedro pensando, o galo cantou. Pois que ele negou Jesus, arrependido olhou a cruz. Não conseguiu ficar lá fora, esperando vencer a hora. Eu feri o meu próprio irmão, e preciso pedir perdão, e chorou. Parece que vejo Pedro negar, pensando que os homens viessem matar. Quando uma criada perguntou, tu pareces um deles, e ele negou. Ainda três vezes a criada voltou, mas Pedro com medo também não falou. E ela voltando e Pedro pensando, o galo cantou.